O Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça duas liminares obrigando as câmaras municipais de Medina e de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, a exonerar servidores contratados sem concurso público. Além disso, um termo de ajustamento de conduta foi firmado com a Câmara de Comercinho, localizada na mesma região, para realizar concurso público e exonerar pessoas contratadas irregularmente. Em Medina, o presidente da Câmara tem 30 dias para substituir o servidor que ocupa o cargo de controlador interno por um concursado e 10 dias para exonerar o assessor contábil. Deve ainda parar de contratar pessoas para cargos exclusivos de concursados e encerrar o contrato feito com uma empresa particular de assessoramento contábil. Em Itaobim, a Câmara tem 180 dias para exonerar servidores contratados para cargos como os de assessor parlamentar, controlador interno e motorista. Está proibida também de nomear pessoas sem concurso público para outros cargos. O Ministério Público encontrou diversas irregularidades na criação de cargos e na contratação de pessoal pela Câmara de Itaobim, que não conta com um funcionário público efetivo sequer. Já em Comercinho, a Câmara assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a realizar concurso público, exonerar os servidores contratados irregularmente e realizar contratações temporárias dentro das hipóteses legais. O Poder Legislativo aceitou também declarar nulo o ato normativo que criou o cargo de motorista como sendo de livre nomeação e exoneração e preenchê-lo por meio de concurso público até março de 2019. Assumiu ainda o compromisso de criar e regulamentar o cargo de controlador interno, que deverá ser ocupado por um concursado até maio de 2019. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.